Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, esta noite com mais um campeão. Edmilson Pimenta é o nosso convidado desta noite. Edmilson, muito boa noite e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Sim, boa noite a todos que estão assistindo ao canal de vocês. E vai ser um programa muito bom. João Castro, uma boa noite para ti também e seja bem-vindo. Não te estamos a conseguir ouvir, João. Boa noite, Mariana. Agora Boa sim. noite, Edmilson. Boa noite a quem nos ouve e quem nos vê. Vai ser realmente um belo programa aqui com um craque e campeão, o Edmilson, e portanto vai ser um prazer conversar com ele sobre a carreira dele e sobre tudo o que ele passou, não só no Sporting, mas também no futebol. Acho que vai ser um belo testemunho e ele é um belo comunicador. E vai-nos saber muito, muito bem. Recordamos então que o Edmilson foi campeão pelo Sporting, foi vencedor também de uma supertaça diante do Futebol Clube do Porto. E vamos às perguntas, porque são muitas. João, passo-te a bola. Edmilson, na semana passada, enquanto conversávamos aqui com a Ana Cruz, falamos muito do futebol de rua. Como é que tu começaste? Foi também no futebol de rua? Hoje também é um pouco diferente no Brasil, já há pouco futebol de rua, mas tu começaste onde? No futebol de rua? Sim, com certeza. Comecei no futebol de rua também, como o André disse. Hoje menos, né, não se tem tanto esses campos de rua. Acho que a internet fez os jovens ficarem um pouco mais dentro de casa, né, e esses campos têm desaparecido um pouco, né? Mas comecei no futebol de rua, né, e depois passei para profissional aqui no clube de minha cidade, né? Onde me lancei aqui, né? Tu tinhas também, e na altura era muito normal, tinhas o sonho de vir para a Europa jogar. Eu acompanho bastante o futebol brasileiro e recentemente já é mais difícil trazer assim um craque brasileiro para a Europa. Agora é diferente, porque no Brasil já se paga bem. Mas tu tinhas esse sonho, sim, de vir para a Europa? Sim, eu acho que todos os jogadores brasileiros querem jogar na Europa, apesar de que hoje em dia, por exemplo, o futebol brasileiro está a pagar muito bem, mas eu não era diferente e tive a opção de escolher, né, entre ficar no Brasil e jogar num grande clube, como tinha o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o América Mineiro interessado, e eu optei por ir para o Nacional da Madeira. Então também gostava de ter jogado na Europa, foi uma opção acertada da minha parte. Edmilson, deixa-me só fazer-te aqui uma pequena pergunta, e até porque está na moda os portugueses no Brasileirão, não é? Com o Jorge Jesus, com o Cláudio Ferreira. Como é que tu vês e qual foi o impacto que tiveram? Portanto, o impacto, o Jorge Jesus, já sabemos que teve muito impacto, mas o que é que tu achas desta inversão, portanto, dos papéis, onde agora estão a ir os treinadores portugueses para o Brasil? Acho muito bem, os treinadores portugueses estão em alta e são os treinadores que estudam bastante, se preparam muito bem. Eu acho que é até benéfico para todos os treinadores brasileiros também, né, incutir essa mesma filosofia. Então, eu fiquei bastante contente em ver o Jesus aqui, agora o Jesualdo, e fazerem a carreira que eles estão fazendo. No início, eles ficaram um pouco todos com ciúmes dos portugueses, mas ainda é normal, eles têm que se adaptar, o futebol evolui muito, então eles também têm que fazer com os portugueses que investem muito na sua carreira de treinador, né? Estudam bastante. Claro. E entrando agora pelo estilo de jogo que tu jogavas, nós diríamos que eras fã do Caniggia. Era uma referência para ti e faço-te já duas perguntas numa só. Para além dele, quais eram as outras referências? Sim, o Caniggia, apesar dele ter tirado uma Copa no mundo do Brasil, mas eu gostava muito dele, um jogador completo, muito bom na área, né? Se movimentava bastante, né? Depois eu tive a oportunidade de jogar contra ele aí, Salgueiros, né? Ele estava no Benfica e era um dos meus ídolos, né? Depois o Romário também pela capacidade goleadora dele, pela maneira de ser dele, eu gostava muito também do Romário. E falando agora, para além dos jogadores, treinadores, tu tiveste grandes treinadores na tua carreira. Se calhar talvez Bobby Robson e o Mourinho tivessem sido assim os nomes mais sonantes. O que é que aprendeste com cada um deles e de que maneira é que cada um deles te marcou? Bobby Robson, tenho que foi o treinador que realmente apostou em mim para o Porto, né? Foi o que fez, pediu para eu ser contratado, então eu tenho bastante, aprendi muito com ele, aprendi muito a marcar, né? Que normalmente os brasileiros não gostam muito de marcar, e eu aprendi muito com o Bobby Robson e o Mourinho a marcar, né? Tanto que a gente fazia aquele corredor todo direito, atacava e tinha que defender também. Isso eu aprendi muito com eles. E o Mário Reis também, quando eu fui para o Salgueiros, também apostou muito em mim. Jogava mais solto no Salgueiros, eu não jogava tanto, não tinha tanto para voltar para marcar. Eu podia ficar mais solto na frente, né? Ele me deixava mais livre, por isso que eu também fui um dos melhores marcadores esse ano, né? Com 15 gols, né? É exatamente. E eu vi a maior parte desses jogos no velho Vidal Pinheiro, conforme eu já te disse em off, conhecia muito bem o Mário Reis, era um excelente treinador e uma excelente pessoa. E deixa-me de fazer aqui essa pergunta, encadeada com o que respondeste. Nessa altura, e o Salgueiros foi realmente um grande trampolim para ti, fizeste uma época espetacular. Além do Porto, o Sporting nunca te sondou nessa época? Não ouvi falar de interesse do Sporting nem do Benfica. Realmente foi somente o Porto. Tive para ir para Vitória de Guimarães também, né, mas não chegamos a acordo, não cheguei a acordo com Vitória de Guimarães. Mas o Porto sempre foi a minha primeira opção, né? Quando apareceu, não olhei para trás. Foi até uma história bastante bonita que o presidente Vitor Costa foi me ver em Santo Tirso, contra o Ticense. O Ticense estava para ir para a Europa, né? Estava em quinto lugar. E nesse jogo eu fiz 3 gols. Ganhamos o Ticense com 3 gols meus. E ele não deixou nem meu empresário embora. Falou que passa nas Antas já para a gente conversar. Então foi... É uma boa história. Depois, sim, estás no Paris Saint-Germain, as coisas realmente não te estavam a correr. Apesar de teres o Ricardo Gomes como treinador, não é verdade? E, portanto, as coisas realmente não estavam a correr bem. Deve ser difícil, se calhar, a adaptação à França, presumo eu. Como é que foi essa adaptação? E depois, como é que surge o Sporting? Pois, eu até no início, eu cheguei a jogar no Paris Saint-Germain, joguei alguns jogos de titular, mas eu senti muito a adaptação à língua, né? Naquela época... Era muito acarinhado em Portugal, e você vai para o Paris Saint-Germain e os franceses realmente são meio fechados, né? E como eu não sabia falar muito bem francês, não tive paciência, né? Acabei não me adaptando. Mas o Ricardo Gomes sempre falou comigo, né, que para mim ficar, porque o Raí também tinha tido o mesmo problema de adaptação, e depois ficou vários anos no Paris Saint-Germain. Mas eu realmente, foi um dos erros da minha carreira, foi esse, não ter persistido no Paris Saint-Germain, que eu tinha certeza que eu conquistaria meu espaço naturalmente. Mas era muito... A minha cabeça que eu tinha naquela altura não é igual que eu tenho hoje. Se eu tivesse hoje, já teria ficado, faria até mais anos no Paris, né? E, talvez, né, até tivesse outra carreira no Paris. Uma realidade, desculpa, João, uma realidade diferente daquela que existe, claro, hoje. E se calhar, e depois saindo aqui de uma cidade como o Porto, que é mais acolhedora, as pessoas mais simpáticas, realmente ir para Paris não é bem a mesma coisa. Edmilson, e depois como é que surge o Sporting? Pois, aí quando as coisas não começaram a correr bem para mim em Paris, eu comecei a procurar clube. Então tinha o Flamengo do Brasil interessado em mim, tinha outros clubes ali de França também interessados, e surgiu o Porto e o Sporting. Surgiu o Porto e o Sporting na mesma altura. O Pintar Costa também ligou para mim para eu retornar, que o Capucho não estava se adaptando muito bem no Porto também, e queria que eu retornasse. Mas eu tinha um grande amigo no que foi para o Sporting, que era o Pedrosa, né? Manuel Pedrosa, que ele acabou falecendo, que Deus o tenha. Era muito amigo meu. E ele que fez eu ir para o Esporte, juntamente com o treinador Carlos Manuel, que a gente tinha uma amizade bastante grande. Aí eu optei por ir para o Esporte, para um clube diferente, né? Para mim, voltar para o Porto parecia que fosse assim, uma derrota, né? Eu resolvi voltar para o Esporte, que era outro tipo de desafio, né? E uma outra realidade, digamos assim. Tu fazes uma grande primeira época completa, fazes 26 jogos, 10 golos, depois daquilo que passaste em Paris. Primeiro pergunto-te como é que recordas essa temporada e depois então se de facto a adaptação face àquilo que tu viveste em Paris foi muito mais fácil do que aquilo que estavas à espera. Sim, eu gosto bastante de Portugal e, né, morei 3 anos e meio em Lisboa. Lisboa é uma cidade fantástica, também gosto muito. É, lógico que a adaptação foi espetacular, já era muito acarinhado aqui em Portugal pelos portugueses, né? É, apesar, por exemplo, de ter jogado no Porto, não fui nenhuma vez maltratado pelas pessoas do Porto por eu ter trocado de clube. Então, me respeitaram bastante, tanto que eu tinha casa na Maia, né? E ia sempre lá, era sempre bem-vindo também pelos adeptos do Porto. Então, a adaptação para mim foi fácil. E logo que eu cheguei, comecei a fazer gols, né? Que era o que eu... Jogar e fazer gols era o que eu gostava de fazer. As coisas correram bem esse ano, né? É, pena que já não dava mais para a gente alcançar o título esse ano, né? Já agora, e se me permites, antes de ir à próxima pergunta, desses 10 golos que marcaste nessa primeira temporada, qual é que foi aquele que mais te recordas? Da primeira temporada? Da primeira temporada, recordo do primeiro gol que eu fiz, foi na Póvoa do Varzim, se eu não me engano, de cabeça. E lógico, o gol oposto, né, que foi o primeiro, primeiro derby. E voltar a marcar e marcar o Porto. E até as pessoas me perguntam como que eu comemorei muito, né? É verdade. Eu falei, olha, quem eu tenho que honrar a camisola que eu visto, o esporte é que está a me pagar, que apostou em mim, fez um esforço financeiro muito grande junto ao Paris para me contratar, eu tenho que honrar a camisola. Por isso que eu vibrei daquela maneira, vibrei até com o Manuel Pedrosa, o gol, estava atrás do gol, foi um grande gol, foi... Inclusive, foi um gol com um chute muito forte, né? Não sei, foi cento e poucos quilômetros de distância, eu lembro, a força do chute, né? Foi um gol bastante bonito. Oh, Mariana, deixa-me só aqui dizer... E que bonito foi, deixa-me só deixar esta observação. Foi o golo e a festa, eu gostei bastante da festa. Exatamente. Também. Aqui, só aqui os comentários, Edmilson, o pessoal do Miratejo manda-te um abraço a ti, ao Nuno Santos, portanto, aqui, amigos que gostam de estar no Miratejo. Um abraço lá para o pessoal lá, eu gosto muito de lá, tem muitos amigos aí no Miratejo. Edmilson, na segunda época, apesar da lesão que sofreste, tu acabas por ser campeão. Como é que foi aquela enorme festa, 18 anos depois de 100 títulos no Sporting, como é que tu viveste essa mesma festa? Ah, fantástico, desde Vidal Pinheiro até Alvalade. Foi uma coisa inimaginável, os torcedores desde lá até o Valade acompanhando o autocarro nosso, até fazendo loucuras nas estradas. Foi espetacular. Quando chegamos ao Valade, tinha, sei, 90 mil pessoas no estádio. Foi muito, muito bonito, né? Apesar de eu não ter jogado esse jogo, porque eu estava voltando da lesão, né? Mas eu também contribuí bastante para o título, tanto que o primeiro gol dessa época foi meu nos Açores, né, onde empatamos por 2-2, e foi até passe do Acosta e gol meu de cabeça. Então eu lembro, foi uma pena, eu tive uma lesão bastante grave no tornozelo, né, e demorou muito para curar, mas eu acho que o título do esporte é o mais importante e contribuí com o que eu pude, né, nesse título fantástico que até hoje a gente está ligado à história desse grande clube, né? Olha, e dessa viagem até a Lisboa e até ao estádio de Alvalade, há alguma história que tu possas partilhar aqui connosco? Alguma história assim engraçada de algum colega do plantel que tenha tido uma reação mais emotiva ou alguma reação que tu não estavas à espera? Ou qualquer coisa que nos possas contar para que possamos recordar esse momento contigo. Eu lembro que desde de Vidal Pinheiro até Alvalade, nós também, no autocarro, uma maior festa e todos bastante contentes. Né? Afinal, um título com muitos anos sem ser campeão, um clube grandioso como o Sport, né? E contente pelos adeptos, né? Muito tempo sem ser campeão, acho que o Sport, até em outras entrevistas, tem dito que não merece ficar tanto tempo sem título do campeonato, né? Mas foi uma festa, inclusive nós jogadores, e nós interagimos com o pessoal que vinha também de moto, de carro, foi coisas absurdas na estrada que lembro até hoje, foi uma festa bastante grande, um momento muito bom na minha carreira. Edmilson, tens aí uma bela recordação desse título, não é? Que podes nos mostrar? Está aqui, ó. Sim. Aí está, a medalha de campeão nacional. Linda, que tão poucos têm direito a tê-la, no caso. Sim. Guarda com carinho aqui, né? Uma bela recordação. Que carinho que essa medalha nos traz, digo-te já. Exatamente. Que bom, olha, que bom. Passaste pelo Sporting com vários treinadores, infelizmente, digo eu, porque havia muita instabilidade, aposto que concordas com isso. Qual foi o treinador que te mais marcou no Sporting? Olha, tive vários treinadores, o Carlos Manuel, eu gostava muito do Carlos, pena que ele não ficou muito tempo, né? Mas todos os treinadores, tanto o Mirko Josic também, quando passou, deu a sua contribuição. O italiano, o Materazzi também, eu gostava muito dele, gostava muito do meu futebol, foi uma pena também não ter ficado muito tempo. Depois teve o Augusto Inácio, né? E o Manuel Fernandes também, que teve um tempo à frente do Sport. São grandes treinadores que eu guardo com carinho, e até hoje nós temos uma amizade muito boa. Vocês levaram grandes coças, grandes surras físicas do Materazzi, não é? O André Cruz aqui contou. Os italianos trabalham muito fisicamente, então a nossa pré-época nesse ano foi muito forte. Eu gostava muito dele como treinador, foi uma pena que as coisas no início não correram bem, mas acho que tem que ser assim, né? Então a gente tem que fazer o quê? É a vida. É. Treinador, às vezes a carreira do treinador é muito curta, né? Claro. É só aqui fazer uma pergunta que a Sheila Nunes deixou, que era, quando é que percebeste que o Sporting era um clube diferente? Como? A Sheila Nunes, aqui uma espectadora que está a ver o programa, perguntou-te, quando é que percebeste que o Sporting era um clube diferente? Eu gosto muito dos adeptos do esporte, que são bastante fanáticos pelo clube, apesar de às vezes ficar muito tempo sem título, então... Para mim foi alegria enorme em dar essa alegria para eles de serem campeões, né? E a gente ficar na história do futebol de esporte, né? Eu acho que pelo carinho dos adeptos é fantástico, fantástico. Eu tenho que fazer aqui uma pergunta que eu estava a preparar o programa, Edmilson, e recebi algumas mensagens a dizer que gostavam de ti e para te fazer esta pergunta, porquê é que te chamam Jacaré? Foi a pergunta que eu recebi mais. Pela risada. Quem colocou esse apelido foi o Best, o guarda-redes dos Salgueiros, né? Jorge, o Best. E depois o Vitor Bahia, quando eu cheguei no Porto, começou a me chamar também assim, aí ficou, passou para outro, ficou jacaré, não me chamava nem de Wilson mais. Muito bem, Edmilson, tu fizeste esse gol fantástico diante do Porto, ganhas o campeonato também contra o Porto, porque era o rival direto, vencemos a Supertaça contra o Porto, tu praticamente foste um talismã para o Sporting nessa rivalidade contra o Porto. Achas que tiveste, quando vieste para o Sporting, trouxeste alguma estrelinha também, alguma coisa que veio contigo, porque realmente ganhaste tudo que era contra o Porto, nós ganhávamos. Mas olha, podes voltar também. Digo-te já que podes voltar, que agradecemos. Não, ainda bem, né? A gente tem essa estrela de ser campeão. Me dou graças a Deus por isso. Os clubes que eu passei, na verdade, sempre fui bastante produtivo, né? Sempre produzi bastante. Apesar de alguns de alguns problemas com as minhas saídas à noite, que já lá vamos, a Mariana tem uma pergunta. Já vão, né? Já, uma perguntinha só. E é precisamente, era precisamente aí que eu iria pegar. Tu assumiste publicamente que gostavas de sair à noite. Tu tiveste algum problema em Lisboa com as tuas saídas à noite? Eu tive vários problemas, sempre era chamado na SAD para eles discutirem, queriam me multar várias vezes, inclusive eu até tenho uma história, tenho duas histórias, na verdade, que uma vez foi uma discoteca, né, e me viram lá e tal, só que aí meu irmão estava lá também, né, então a SAD chegou, me perguntou, ah, você estava na discoteca? Eu falei, não era eu, era meu irmão que estava lá. E outra quando o Mirko Josic chegou no Sporting, ele fez uma reunião comigo no hotel, e eu cheguei de Ferrari, só para provocar ele, que eles queriam que eu vendesse o Ferrari de qualquer maneira, eu falei que não ia vender. Cheguei lá, ele sentamos na mesa, ele pediu uma meia de leite, e eu pedi um fino. Ele tomou um susto. Aí ele disse, estou vendo que você tem muita personalidade. Eu falei, melhor beber na sua frente do que pelas suas costas. Eu falei. Olha, e pegando precisamente nas melhores noites. As melhores noites para sair são em Lisboa ou são no Porto? Nossa, as duas cidades são excelentes. Eu gostava muito do Porto. Eu conhecia muitos lugares e sempre onde ia era muito acarinhado pelo pessoal, mas já tive também alguns problemas, né, depois de jogo, mas sempre contornamos bem as coisas. Mas eu prefiro o Porto, né, porque eu conheço mais o Porto. Né. Claro. Tu tiveste um negócio no Porto, não foi? O Foz Brasil não era teu? Não chegaste. Sim, era meu, foi um investimento ruim. Mas que, infelizmente, fiquei com o Foz Brasil aberto 2 anos. Era um espaço fantástico, mas muito bom. Eu jogava no Sporting e abri uma casa no Porto. Aí não ia dar certo, né? Claro. Olha, e antes de passarmos para a próxima pergunta, sei que temos aqui uma nova surpresa para todos os nossos ouvintes. Nilson, pergunto-te quem será o próximo convidado do Sporting 160 na próxima segunda-feira. Olha, meu grande amigo, grande jogador argentino, Facundo Quiroga, né? Então, chamo todos vocês que queiram ver uma excelente entrevista com esse grande jogador argentino, grande amigo meu, na próxima segunda, no Sporting 190. E vai ser muito, muito bom. 160? Não faz mal. Não tem problema, não te preocupes. Está perfeito na mesma. Não há problema nenhum. Na mesma. Contamos com a presença de um argentino, de um campeão também. E aproveito a deixa aqui para pegar já na próxima pergunta. De todas as histórias em Alvalade, existe alguma que guardes com especial carinho? Existe alguma história no estádio ou num jogo ou com um adepto que tu guardes assim com um especial carinho? Tinha, eu tenho várias histórias, mas eu lembro de uma particularmente até engraçada, porque eu estava sendo bastante pressionado pelos adeptos por causa dessas saídas à noite. E pronto, foi num jogo contra a Acadêmica, ganhamos 5-0, eu fiz um gol e dei 3 passes para os gols, fui o melhor em campo, e um amigo meu, dono do restaurante ali próximo ao Alvalade, disse que se eu fizesse um gol, ele pagava o jantar, e realmente ele pagou, jantar fantástico, né, num restaurante de um amigo meu. E eu lembro que nesse gol eu estava bastante nervoso, né, porque as coisas não estava correndo bem, e esse jogo correu bem, e tanto que o primeiro gol eu comemorei assim, né? E acho que foi interessante, quer dizer, bebo, mas faço gol. Claro, e acabava por ser mais simples, digamos assim, foi uma brincadeira que acabaste por ir buscar. Edmilson, e já agora, João, desculpa, antes de avançarmos para a próxima pergunta, tu tens, e já falámos aqui em off, tens acompanhado alguma coisa do futebol português, e face àquilo que vivemos na altura em que tu jogavas em Portugal, quer no Porto, quer depois no Sporting, quais foram as principais diferenças do futebol que vivias naquela altura e do futebol que vives ou que vês viver nos dias de hoje? Eu vejo que o Portugal está evoluindo muito, grandes nomes, jogadores estão indo para Portugal. Na minha altura, por exemplo, aqui no Brasil não se passava muito o campeonato português logo que nós fomos para aí, tanto que para ser convocado para a seleção era bastante difícil, né? Quando o Jardel foi para Portugal, aí parece que as pessoas começaram a olhar mais para Portugal, né? Que saíam muitos jogadores de Portugal. Então, acho que isso é benéfico. E hoje eu vejo que muitos jogadores apostam em lançar sua carreira em Portugal e grandes nomes que têm ido jogar na Liga Portuguesa. Edmilson, fala-se muito, e o André Cruz falou disso, e o Nuno Santos especialmente falou disso, que na altura havia muito respeito pelos capitães de equipa. Os jogadores mais novos, quando chegavam, havia aquele respeito, aquela hierarquia, que hoje dizem que já não existe tanto. Recordas algum episódio desses do Sporting, quando chegaste lá com os velhos capitães do Sporting? Eu sempre me dei bem com eles todos, que eu tinha uma filosofia muito... muito direta de lidar com as pessoas, então eu nunca tive assim problemas com os capitães, né? Às vezes um ou outro me chamava a atenção justamente pelas noitadas mas eu sempre acatei na boa e uma vez me pediram até para vender meu carro, né? O Ferrari, que era vermelho. Eu falei, isso eu não vou vender. Mas sempre me dei bem com todos os capitães. Adivinho que quase que o teu Ferrari era vermelho, por isso é que eles queriam que tu vendesse. eu comprei quando eu estava na França, né? Não foi nem, eu nem tinha, nem lembro, nem assim tinha na ideia de jogar no Sport. Então eu, na altura era um lançamento, né, o 355 F1, e eu tive que ficar na lista de espera 6 meses para receber o carro. E aconteceu que eu fui para o Sport, né, e o carro era vermelho, né? Eu vi logo que era por causa disso que eles queriam que tu vendesse o carro. Mais tarde, eu vou-te fazer aqui uma pergunta, que é mais tarde e antes de acabar, mais tarde e depois de acabares a carreira, e vieste para Portugal para coordenador dos Nazarenos. Não correu bem essa experiência. Podes contar aí? Pessimamente, ainda bem que eu não fiquei no clube, porque estava um brasileiro na altura nos Nazarenos, que estava à frente do projeto do clube, né? Infelizmente teve problemas até com o CEF, né? O Serviço Estrangeiros e Fronteiras, e ainda bem que eu saí de lá, eu vi que as coisas não iam correr bem, chamei o presidente, chamei o vice-presidente e disse, olha, vocês vão se dar mal com essa pessoa que não é de confiança. E foi realmente, deu o maior problema, polícia envolvida, e as coisas não ficaram boas para os Nazarenos, né? Volto a falar, não foi problema nenhum, nem com o presidente, que é meu amigo, e nem com o vice-presidente, foi realmente com esse investidor brasileiro que estava na altura nos Nazarenos, né? Mariana, deixa-me fazer aqui uma pergunta ao Edmilson, claro, que lembrei-me agora. De todos os jogadores com quem jogaste no Sporting, qual é que achas que era o mais talentoso? Jogaste, se é que consegues dizer, porque na altura tínhamos realmente alguns craques. Muitos jogadores bons, mas o que eu gostava mesmo muito era o Pedro Barbosa, que para mim foi um dos melhores meias que eu já joguei, uma técnica acima da média, né, que realmente ele era um jogador extraordinário, que eu gostava demais, né? E tu chegaste a apanhar alguns jovens do Sporting, que começavam a treinar com a equipa principal. Qual foi aquele que te chamou mais atenção, assim, dos talentos que tu pudeste observar na altura? Os que treinavam com a gente, né, era o Quaresma, né, o Quaresma que realmente era o que mais sobressaía, né, e realmente, mesmo nos treinos conosco, ele já aparecia muito, e mal sabia eu que ele ia me substituir na frente do ataque, hein, e é um grande jogador também, gosto muito do Quaresma como jogador, era ele que sobressaía mais. Olha, e desculpa, João, e referências de jogadores brasileiros que tens? Já falaste aqui de alguns. Se conseguires definir, e agora vou-te fazer uma das perguntas mais difíceis, consegues definir o melhor 11 com que jogaste? Nossa! Daí... Podem ser de várias equipas. De várias equipas? De várias equipas. Vitor Bahia, César Prates, Rui Jorge, André Cruz, Aloísio, Emerson. Deixa eu ver mais aqui. E podes colocar-te a ti próprio, obviamente. Eu vou pôr no ataque. Faltam dois meios, eu gostava muito do... Eu vou incluir o Pedro Barbosa no meio. E... Lipchê. Sim. Ataque vai comigo, Jardel e Drulovic. E o treinador? Treinador Special One, não? Mourinho. Oh, Edmilson, deixa-me. É que tu tiveste depois do Sporting. E duas perguntas sobre a tua carreira depois do Sporting. Primeiro, o regresso, e deve ter sido um desejo teu, qualquer jogador brasileiro, de jogar o Brasileirão. Foste para o Palmeiras, tiveste azar de apanhar o Celso Roth, na minha opinião, mas já lá vamos, quero ver a tua resposta. Eu, como gosto de futebol brasileiro, vou acompanhando, tiveste ali um bocado de azar no treinador, e depois a tua passagem para o Portimonense, até porque temos aqui alguns algarvios a assistir ao programa e já perguntaram se nós íamos fazer alguma pergunta para o Portimonense, porque tu fizeste, mesmo assim, uma grande época no Portimonense como jogou. Sim, Portimonense, cidade, gostei muito, Portimão, foi uma pena que na altura o clube estava a passar muitos problemas financeiros, né? Então, na altura chegamos a ficar 5 meses sem salário e eu tinha meu projeto aqui no Brasil, né, do clube. Então eu conversei com o presidente, chegamos amigavelmente, né, na minha rescisão e pronto. Ele disse que realmente as coisas estavam difíceis, ele bem que tentava, o presidente, mas infelizmente foi um ano muito difícil para o Portimonense, né, e eu resolvi voltar para o Brasil. A primeira parte... Na minha primeira parte da pergunta do Palmeiras, era um desejo teu jogar no Brasileirão? Pois, exato. Eu já tinha sido campeão português 3 vezes, né? E queria jogar um Brasileirão, fazer um... para ser conhecido no Brasil, porque realmente aqui eu sou menos conhecido, né, do que Portugal. Então, mais na Europa aqui, basicamente, não sou conhecido. E, infelizmente, o treinador nem sabia que eu tinha sido contratado. O Celso Roth, o presidente, me contratou, não tinha avisado ele. Eu cheguei no balneário, ele olhou assim para mim e tomou até um susto. E fez uma reunião, foi um dos momentos piores que eu já passei na minha vida como jogador. Ele deu ali uma palestra, chamou o grupo todo e deu uma palestra. Que aqui no Palmeiras as coisas acontecem assim. Eu pedi um lateral esquerdo, está aí, pedi um atacante, está aí. Aí ele olha para mim, mas você, meu filho, eu não te pedi aqui, não. Não sei o que você está fazendo aqui. E eu olhei assim. Agora ele falou, já que você está aqui, procure seu espaço. Como quem diz, não vou apostar em você. E foi o que aconteceu, ele raramente apostou em mim. Eu só fiz um gol no Palmeiras, né? Foi, ele me colocava 10 minutos para jogar, 15. E foi, realmente não foi boa a passagem pelo Palmeiras. Foi pesado para ti. E, obviamente, já todos nós conhecemos as diferenças entre o Campeonato Brasileiro e os Campeonatos Europeus, mas para quem não conhece assim tão bem, acho que é difícil, mas de qualquer modo, para quem não conhece assim tão bem o Campeonato Brasileiro, neste momento, quais é que achas que seriam as principais dificuldades para alguém que vem de um futebol europeu, como tu foste na altura, em adaptar-se? Adaptar-se ao Brasil ou a Portugal? Ao Brasil. O futebol brasileiro, ele é mais fácil de jogar, ele deixa jogar, as pessoas não têm muito, os atacantes, por exemplo, não têm muito, muita obrigação de marcar, né? Normalmente os atacantes jogam solto na frente, né? Não como a gente joga em Portugal, que todos têm a obrigação de marcar. Aqui é mais fácil para jogar. Eu acho que a adaptação aqui é até mais fácil do que você ir daqui para Portugal, que é muito difícil. Portugal é um futebol muito duro. Aqui no Brasil, deixa de jogar mais com a bola no pé, e você ainda pode pensar. Em Portugal, você recebe a bola, já tem dois em cima de você, e você tem que pensar muito rápido, né? Além de você ter que ter também velocidade, senão você não consegue jogar em Portugal ou na Europa, né? Você tem que ser bastante veloz e é um futebol muito duro mesmo. Oh, Mariana, deixa-me fazer aqui uma pergunta, duas perguntas até das pessoas que estão a ouvir o programa. Primeira pergunta é, quais jovens brasileiros que tu indicarias nesta altura para o Sporting? Se vês aí algum no Brasil que tenha jogado agora o Brasileirão, por exemplo, que poderias ver no Sporting? E a segunda pergunta é, qual é a tua melhor recordação do Sporting e a tua melhor recordação da carreira? Jogadores brasileiros que têm aparecido agora aqui, o Flamengo tem alguns jogadores, até o que tem aparecido mais foi até vendido já para fora, né? Até me esqueci o nome do rapaz. De que clube? Desculpa, eu esqueci o nome dele, não sei. Não Mas sei era se do Flamengo? Era, do Flamengo. Agora, não sei se Flamengo foi para o Atlético. Atlético de Madrid. Não é o Lincoln? Estás a falar do Lincoln? Não. Não, é Lincoln. Esse. Não. Tem aparecido. Hã? Do Vasco, eu gosto do Thales Magno. Thales Magno é um jogador, já ia chegar nele, é um jogador que realmente pode se investir nele, que é um futuro bastante, bastante garantido ali. É um jogador que, se for trabalhado, né, ele vai dar muitos frutos para quem comprar ele. É um jogador de bastante futuro. Eu lembrei-me do jogador brasileiro do Flamengo, era o Renier. Foi o Renier? É esse mesmo, não, que é o exatamente. Estava aqui atrás do nome. É um jogador que também vai ter um futuro grandioso pela frente. Qual é o jogador que achas na atualidade mais parecido contigo, na forma de jogar? Daquele que tu olhas para os jogos e dizes assim, este cara é parecido comigo. Do futebol agora? Sim, futebol agora. Olha, realmente... Esta nunca te fizeram. Esta pergunta nunca te fizeram. Essa pergunta foi difícil. Agora, realmente não estou assim a lembrar de ninguém que tem as mesmas características assim que eu tinha. Né? Eu era um jogador muito rápido, fazia muitos gols, sim, né? E era muito bom de cabeça também, chutava bem. Jogava bem com os dois pés. Exatamente, cruzava bem com as duas pernas, então... Por isso que a minha, além de fazer gols, também dava muitos gols a fazer, então talvez o João Pinto seja um pouco parecido comigo assim, João Pinto. De agora não, né? Claro. Da altura. Sim, tinha alguns traços teus, realmente, João Pinto. Diz-me uma coisa, achas que falta jogadores mais repentistas no futebol atual? Achas que estão muito padronizados na forma de jogar? Falta aquela característica mais de rua, se calhar? Sim, o que eu vejo é realmente futebol muito mecanizado. Tem poucas pessoas agora que apostam mais na jogada. Eu não tinha medo de fazer as jogadas, apesar de errava uma, errava duas, errava a terceira, mas na quarta eu acertava e era gol. Então eu vejo que parece que as pessoas estão perdendo isso, estão mais jogando mecanizado, robotizado, né? E não tão... Menos não... futebol bonito, digamos assim. Tem poucos jogadores que definem o jogo, né? Que resolvem o jogo, né? Que tentam a jogada. Talvez por medo de perder, o treinador não gosta muito, não sei. Eu nunca tive esse medo. Sempre, apesar das vaias, eu sempre persisti até o final. Não respondeste à indicação, à pergunta que eu fiz, de qual é o teu melhor momento da carreira e o teu melhor momento no Sporting. Sim, o melhor momento meu do esporte foi realmente o título, né, de campeão, que realmente, como já falei, a gente fica na história do clube, com muito orgulho de ter passado pelo esporte, né, realmente o melhor momento foi esse, né. E na carreira? Essa é difícil. Na carreira foi o bi-tricampeonato pelo Porto, né, que também a gente fica na história pelo Penta, né, que até hoje... Né? Do Penta eu fui bi-tricampeão, também fico na história do Porto, né? Então, realmente foi um dos melhores momentos da minha carreira. Edmilson, muito se diz que nos dias de hoje o futebol é um negócio, é muito mais é um negócio, muito mais, mesmo muito mais com dinheiro do que na realidade com paixão. Na tua altura e na altura em que passaste aqui pelo Sporting, viviam-se os sonhos de palcos grandes, digamos assim, de palcos como Inglaterra, como França, Espanha, Itália, de outra maneira do que aquilo que se vive hoje? Achas que hoje é mais fácil de chegar a esses palcos do que era na tua altura? Sim, eu acredito que sim. Parece que o futebol ele abaixou um pouco de nível, né? Me parece, porque antigamente tem alguns jogadores que estão em clubes grandes hoje que antigamente não jogavam, né? Você vê aquela equipe nossa do Sporting, aquela equipe nossa até do Porto, né? Equipe fantástica. Tem jogadores hoje, qualquer jogador joga, aparece no Sporting, no Porto. Então acho que perdeu um pouco de nível, sinceramente, eu estou falando sinceramente, parece que perdeu um pouco de nível, né? E olha que, por exemplo, os valores que se pagam hoje de salários é muito mais do que antigamente, né? Então, os valores aumentaram muito, os jogadores estão sendo mais valorizados agora do que na minha época, né? Edmilson, nunca se vai... mais. Desculpa, João, só para terminar. Vive-se mais de valores do que propriamente de sonhos, é isso? Exatamente. Edmilson, nunca enverdaste pela carreira de treinador? Nunca ficou essa vontade? Não, eu acho que treinador é uma carreira muito ingrata, sinceramente. eu fiz aqui no meu clube, eu fiz algumas experiências, né, como treinador, né? Sempre quando tinha que despedir um treinador, eu ficava um pouco, mas realmente não é o que eu gosto de fazer, gostava mesmo de jogar e hoje eu quero mesmo tentar, é o que eu faço hoje, é ainda procurar um outro jogador para a gente, assim, vários jogadores novos para lançar ou aqui no mercado brasileiro ou no mercado europeu. Isso eu gosto de fazer agora, procurar novos talentos, né? Claro. Exatamente. Já agora, Mariana, vamos aproveitar, e que o Edmilson começou a falar do projeto dele, que há muito pouco que não sabem do teu projeto. Se quiseres aqui, e tens, o palco é todo teu, para contar sobre o teu projeto, sobre o teu clube, aproveitando. Sim. Eu já tenho o centro de treinamento Edmilson, né, que já desde quando eu estava no Paris Saint-Germain, né, ele foi fundado em 5 de junho de 98, então já tem um certo tempo, a gente já tem esse clube, o clube hoje está na segunda divisão, nós caímos, tivemos algum tempo na primeira divisão, mas caímos e hoje a gente procura subir de divisão, né? O futebol tá parado aqui também, paramos desde março, né? Por causa do vírus. E então a gente aguarda o início do campeonato, né? Estamos aguardando, né? Somente quando os órgãos de saúde e o governo estadual autorizar para a gente regressar, né? Mas é isso que a gente faz, a gente sempre procura, no Brasil inteiro, procurar jogadores novos, né? Que tenham alguma projeção no futuro. Então, no momento, temos aqui alguns jogadores que podem ter uma evolução bastante boa no futebol. Claro. E depois será tentar colocado no mercado brasileiro ou no mercado europeu, não é isso? Sim, a gente objetivo. Tem bastantes conhecimentos aqui no Brasil também, né? Vários clubes, Cruzeiro, Atlético, Flamengo, Vasco, né? O Santos, que está lá o Jesualdo agora, a gente tem esses conhecimentos, aí em Portugal também tem muitos conhecimentos e na Europa toda, né? A gente tem sempre parceiros que a gente trabalha. Então é isso que a gente procura, né? Procurar bons jogadores para, quem sabe, acertar numa pedra preciosa, né? Então, enquanto estás a observar um jogador, desculpa, Mariana, mas não, a pergunta interessa em particular. Quando estás a observar um jogador, qual é a característica principal que procuras no jogador? Imagina que vais ver um jogo ao interior de São Paulo, vou ver algum jogador. Qual é aquela característica que tu procuras aí? Que se destaca. Jogador, exatamente. Olha, a gente procura jogador, eu particularmente, jogador que não seja lento, que eu não gosto de jogador lento. Para ser jogador lento tem que ser um craque, tem que ser um craque. Tipo o Deco, por exemplo. O Deco era lento, não era muito rápido, mas era craque. Pedro Barbosa, não era muito rápido, mas era craque, né? Então, claro. Eu gosto muito da velocidade, o jogador tem a velocidade e capacidade rápida de raciocínio em espaço curto, né? E lógico que a gente vê os cateristas que sabe cruzar, sabe bater com a perna esquerda, se só usa a perna direita, né? Então, a gente vê essas características todas, né? Eu, particularmente, vejo essas características de jogador, né? Olha, e antes de avançarmos para as perguntas do chat, e agora esta tua resposta, deu-me aqui uma pergunta para te fazer que não vou conseguir não fazer. Qual é o melhor avançado do mundo da atualidade, para ti? O maior avançado? Para mim, eu acho que ainda é o Cristiano Ronaldo. Para mim, eu gosto muito do Cristiano. Apesar dele estar com 33, né, se não me engano, eu acho que ele ainda é o melhor avançado. Gosto também do Messi, mas eu acho que o Cristiano Ronaldo está à frente dele pelo poder de finalização, pelo é bastante focado. Você viu, o Cristiano Ronaldo é bastante focado, né, na carreira dele, então eu gosto muito dele. Eu acho que para mim ainda é o melhor. Já agora vou fazer uma pergunta para os brasileiros, que é: qual é o melhor jogador brasileiro? Achas que é Neymar, de longe, destacado? Ou é, achas Neymar, que... Neymar, ele teve mal, né, no Paris um tempo, até eu acho que ele teve insatisfeito no Paris, mas depois ele deu a volta por cima e conseguiu mostrar o que ele sabe fazer, sem aqueles cai-cai dele que era terrível aquilo, né? Mas ele parou com aquilo tudo e realmente agora está mostrando o futebol que ele sabe, e realmente para mim é o melhor que tem ainda no Brasil. No Brasil. E relativamente e agora vamos às perguntas do chat. Houve uma pergunta que é: em que clube é que tu sonhavas jogar a nível europeu e que não jogaste? Eu tive a oportunidade de jogar no Flamengo. Apesar de no Brasil ser Vasco da Gama... Já somos dois. Então, eu sonhava em jogar no Flamengo. E quando eu estava no Paris, eu tive a oportunidade de jogar no Flamengo. Até negociei muitos dias com o Flamengo. Até vim ao Brasil para negociar. Que na altura o Flamengo estava com Romário. Tava até o Rodrigo Fabri, que jogou no esporte com a gente. É verdade. E era o Rodrigo Fabri, então um ataque dos sonhos, né, de mundo. Então eu ia ser um ponta direita, né, e eu negociei, só não fui para o Flamengo por causa do contrato do Romário, que ninguém podia ganhar mais que ele. Ele tinha uma cláusula no contrato que ninguém podia ganhar mais que ele. Infelizmente eu não abaixei, né, as negociações não foram boas, eu não abaixei meu salário e fui para o esporte. Ah, ainda bem, então, ainda bem, porque além de me dares a boa notícia, há de ser para o Sporting, não foste para o Flamengo, que é rival do Vasco, portanto, para mim foi bom. Obrigado, Romário. Mas o Romário também fez uma grande dupla com o Edmundo no Vasco e foram campeões do mundo. Sim. Mas esse ano de 98 não já deu nada certo. O Flamengo, do time do sonho, foi um ataque do pesadelo. Porque não deu nada certo esse ano, ainda bem que eu não fui pro Flamengo. Ou talvez que eu fosse até as coisas corriam bem, né? Não sei, não se claro. Sabe. Exatamente, e tu cresceste, e outra pergunta do chat, tu cresceste numa altura em que o futebol brasileiro tinha muitos craques. Perguntamos-te qual era o teu ídolo da adolescência. É, como eu disse, eu gostava muito do Romário, né? Romário, para mim, foi um dos mais melhores atacantes do mundo, né? Apesar de ser baixinho, mas um grande jogador. Também o Ronaldinho Gaúcho, também craque, gostava muito dele. E acho que esse o Ronaldo Fenômeno, né, que eu não posso esquecer dele, que são grandes jogadores do futebol brasileiro e mundial, né? Sim, sem dúvida, foram grandes jogadores e grandes atacantes, porque eu já reparei que tu vais buscar ali os atacantes todos, e portanto vou-te fazer uma pergunta sobre a defesa. Qual foi a defesa mais difícil com quem tiveste que lidar num jogo? Nossa, muitas defesas bons, como o André, que às vezes a gente treinava contra, ele até comentou que era muito difícil jogar contra ele, o Marco Aurélio, a Luísio, o Jorge Costa, né? Mas o que eu senti maior dificuldade foi o Márcio Teodoro, que era do Vitória de Guimarães. Depois eu joguei com ele no Portimonense, em 2003, né? Eu joguei com ele, mas era um central que era muito difícil ultrapassar. Márcio era muito... igual um carrapato. Ele saía, terrível. Então eu tinha bastante dificuldade de jogar contra ele. Olha, e já que pegámos nos defesas, vou pegar aqui nos guarda-redes. E o guarda-redes que mais te marcou, que te dificultava os remates? Ou que te defendia os remates? Olha, eu gostava muito do Vitor Bahia, né? Chimay, que era dificílimo fazer gol nele, até nos treinos a gente, para fazer um gol nele era bastante difícil, e quando ele sofria um gol ele ficava nervoso para caramba. E ele não era pequenino, e fica não, nervoso, se calhar assustava um bocadinho. Não, e ele abria os braços, abria as pernas, era bastante difícil fazer gol nele, eu gostava muito desses guarda-redes, né? Tens alguma história gira com o Schmeichel? Algum pormenor que te lembres do dinamarquês? Nossa, tenho, não sei se o André vai me permitir falar isso. foi num jogo em Vidal Pinheiro, que até foi em 2001, ganhamos 5-3, eu fiz 5-3. É. E eu tinha feito o primeiro gol, e o segundo gol foi um chute, não sei se me engano, se foi o Basílio dos Salgueiros, que a bola bate no pé do André e engana o Chimaico, a bola cobre o Chimaico, gol. E eles começaram a discutir ali, e começaram aquele primeiro tempo todo a discutir, e depois eu fui lá e desempatei, não sei se foi o Hugo. Olha, deixa-me só dizer que o jogo acabou 2-5. Sim, né? Então, só sei que o Chimaico tomou esses dois gols, e ao intervalo, quando a gente foi pro balneário, eu estava no meio, o André estava na frente, o André estava atrás de mim e o Chimaico na frente, os dois discutindo. E, de repente, os dois ali tiveram um contratempo ali, e eu no meio dos dois gigantes. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas foi uma história bastante... tudo correu bem, se realmente são nervos. O Chimaico era bastante nervoso, não gostava de tomar gol. Mas o André não teve culpa, ele foi pôr o pé e a bola enganou ele. Mas as coisas se resolveram, depois do jogo já estavam conversando, tudo ficou bem resolvido. Foi uma reação de cabeça quente. Edmilson, sim, para terminarmos então e pôr que o programa já vai longo, peço-te uma mensagem para os sportinguistas. É que não desanime, eu acho que realmente ficar tanto tempo sem título é ruim, mas eu tenho certeza que a direção, né, está vendo isso para tentar fazer uma equipe melhor para o próximo ano que seja campeão novamente. É o que eu espero, que os adeptos do esporte não merecem ficar tanto tempo sem um título. E é o que esperamos todos, e acredita que, em boa verdade, todos queremos o mesmo no que toca a títulos. Palavras sábias de um antigo campeão do Sporting. Edmilson, obrigada uma vez mais por teres aceitado o nosso convite. Obrigada por toda esta conversa de Sportinguismo. João, pergunto se queres deixar aqui alguma nota final. Deixar uma nota para o Edmilson, dar-lhe um abraço e agradecer a simpatia com que foi falando comigo para a vinda ao programa, com que esteve cá na semana passada a cumprimentar o André Cruz, hoje a contar estas histórias, esta simpatia. Eu disse que ele era um bom comunicador e não falhei, portanto não falhei nisso, e agradecer realmente por tudo, e que nós temos o Edmilson no coração, como qualquer campeão, mas sobretudo aqueles que nos querem bem, como o Edmilson, e que nos desejam o melhor, que é sermos campeões. Portanto, um grande abraço para ti, Edmilson, e sempre precisas de alguma coisa e se queres voltar, estás à vontade. Sim, com certeza. Obrigado, João. Obrigado, Mariana, por esses momentos. E sempre também que vocês me solicitarem, estarei com prazer à disposição. Tá bem? Muito obrigada, Edmilson. Muito obrigada a todos aqueles também que nos estiveram a ver e a ouvir. O Sporting é feito destas histórias, o Sporting é feito destas recordações. Uma boa noite a todos, uma boa semana, mantenham-se seguros e viva o Sporting. E não se esqueçam de Facundo Quiroga na próxima segunda-feira. Exatamente. Exatamente. vitórias completas, as vidas.